Solo Salvador, bom dia novamente para 3859 Curitiba. 3859 Curitiba, Guarda da Nação, formação Lima. Ok, sente da Lima e poderia tomar saída, seria Gorgonza? Firmo. Claro. Salvador, 3304, pronto para puxar o acionamento, posição 2. Portão 2, autorizado, reportar. Autorizado, puxa o acionamento. 3304, solicita entrar em contato com o Israel para solicitar a retirada do Finger. Firme. Pode entrar em contato com o Israel e retirar o Finger, senhor? Vou iniciar a taxa. Deixa eu ver se eu consigo contato com alguém, o 3304. Muito grato. Terra Tango, prossiga. Argentina 075 para acionamento Cobra. Qual é a radial da localidade, Serra Tango? 217. 3 ou 2? 3. 317 075, confirme pátio e pista de decola? Decola da 17. O pátio? Sim. Entra, guarda a ordenação e Juliette Serra Tango. Claro. 3859, pronto para copiar? Prossiga, senhor. 3859, autorizado Curitiba, nível 320, negativo 36. Aerovia Peruíque 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição Gonza. O controle 1935, torre 1862, transponder 5525. Positivo, tá. 3859, autorizado 320 para Curitiba, via Peruíque 58. Decola 10 com a direita, gole Gonza, 1935 na saída, 186 torre, nosso transponder 5525. 3859, correto, reporte pronto no 8. Reportará. Tanguini Delta Papá, mantém espera visual sobre a rotatória, aguarda instruções para prosseguir final da pista no 7. Papá, aguardando. 4. 2612, bom dia, 3454. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3454, estabilizado no localizador da 1-0. TAN 3454, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, informo os primeiros 1.200 metros da pista 1-0 impraticáveis. Tráfego mantendo espera no setor norte, 1.500 pés. Papai, Winnie Delta Papá, informa o tráfego, um Airbus da TAM, na final da pista 1-0. Mantém espera sobre a rotatória, aguardando instruções de pouso. Guardando. Mike Papalima, pronto para decolagem, na rádio 1-0. Papai, o Mike Papalima mantém a posição devido a um Airbus da TAM na final da pista 1-0. Papalima mantendo. Tá 3454 visual com a cabeceira deslocada? Negativo, 3454. Tá 3454, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 09 nós. Primeiros 1.200 metros da pista 1-0, praticados. Atende a homens e máquinas trabalhando na área interditada. CR, 3454, pouso autorizado, agora avistado. À direita, no axé, controle 1935, torre 186, transponder 5524. O ajuste no 015. Papá. Decola com curva direita, axé. Controle 119-35 a 2590. Já estamos 18-6 a torre. 18-6. É 5524? Afirma, 5524. Tango, parte 5, chame a torre, acionamento táxi. Tá, tá. Oi, bom dia, o Papa Tango, Juliette Serra Tango. Papa Tango, Juliette Serra Tango, prossiga. Parte 5, ela está para o acionamento. Autorizado, reporte táxi. Ah, ok então, não me dizendo, obrigado. Autorizado decolar a pista 17, o vento 140 graus, 10 nós. Atente à esteira de turbulência do Airbus Delta. Mais uma palha iniciando. São 360 para Galeão, o voo número 5. 360 ou 38? 38, pode ser. 738, informação Lima, aguarde coordenação e cópia, 605. Guarda. Para o táxi da 3304, probe 157, autonomia 4 horas, alterna com fins. 454, solo ao Zuno 1, libere a direita, solo 121, decimal 9. Liberar a direita, 219, 3454. Papa Tango, Mike Papa Lima, decolado ao Zuno 1. Chame agora o controle 119, decimal 35. 1935, Mike Papa Lima, obrigado. O Papa Tango, India Delta, Papa, visual com campo. Final da 17, mas hoje chegou o India Delta, Papa. Você está visual? Por quê? Está visual com a cabeceira 17? Positivo. Gente, pouso autorizado, pista 17, o vento 130 graus, 10 nós, ajuste 10, 15. Papa. Ô, Papa Lima, farol da barra. Corrigindo, vamos acusar o farol da barra. Aguarde para o táxi, Papa Tango, Juliette Serra, Juliette Serra Tango. Papa Tango, Índia Delta, Papa, informa o pátio que prossegue. Da era está. Gente. ...304, ingresse na Delta, chame torre 1862, é boa viagem. Ingresso na Delta, chama a torre. Ah, pela colaboração, boa tarde, boa trabalho. É que é a tábua? Prossiga. Fala, tá, Juliette, você é a tábua. Prossegui? Negativo, tem um tráfego que irá ingressar na... na taxiway Papá, está próximo a um minuto do pouso. Aquilo, pátio 3, reporte ingresso, pátio principal. Aquilo, pelo pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, 3454. Voo no 605, copia? Confirme para o voo no 605, senhor. Pronto, cópia? Pronto. 605 autorizado, Galeão, nível 36, negativo 38. Aerovia Pesulu no 4. Decolagem no 0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 1935, torre 1862, transponder 5532. Autorizado agora no 605 para Galeão. 360, Pesulu no 4, da El Bless, decola da 10, curva direita após 186 a. Torre 553. 32 do transponder, gol no 605, controle 1935. 605, correto, reporte pronto, portão 3. Reportará. Pushback, acionamento da 3663, posição 05. 3454, é, corrigindo, táxi em frente, reporte antes da Juliette agora, ok? Vai, táxi em frente, reporte antes da Juliette, 3454. 3663, no portão 5, acione na posição, aguarde push. No 5, 6, autorizado acionamento, vou aguardar o push, 3663, aguardando essas coisas. 3454, agiliza o táxi, ingresse, portão 612, via Juliette. Tá agilizando, portão 612, 3454. O 3663, que atende tráfego e companhia, vai parquear portão 612, após o mesmo autorizado puxar no 5. Após o aeronave no 612, autorizado no 05-3663, obrigado. TAM 3304, decolada ao Zuno 6, controle 119-35. Obrigado, 1935, 3304. Bom dia, cruzando 1500 pés na sua escuta. Bom dia, Nagoli, sobe 360, TAM 3304. Gente, vindo para 360, pode voar, Evaldo, tá presente? Dois, voa direto o Gole, por gentileza. Direto o Gole, obrigado. Que tem Foxtrot, sobrevoa em Alagoinhas, aguarde coordenação. Opa, Tango Juliette Serra, Tango, autorizado a decolar, pista 17, o vento 150 graus, 09 nós, restrito 1 mil pés, corredor axé. Tango Juliette Serra Tango, decolado aos 2-0, controle 119-35. Boa tarde. né? Antônio, Juliette Seatã. Juliette Serra Tango, show para o 075, Juliette Serra Tango. Ô Chico, pode fazer a curva esquerda, você na radial 317? Somente mantenho a chave, daqui a pouquinho sou curva direita para receptar a 317. A direita é meia acendendo para o 075. Muito obrigado, obrigado pela lembrança aí da Unifago 58, um abraço. Mike Papa Lima, coordenação 2345, Mike Papa Lima. Paulo Salvador, OTAN 3859 no portão 8 para o pushback e acionamento. 8 autorizado, reporte táxi 3859. Reportará. Braga aqui, Foxtrot, pronto a cópia? Autorizado, sobrevoa a Lagoinhas. Decolagem no 7, curva esquerda, corredor forte, mil pés. O controle 1935, torre 18612, transponder 0120. Na bata, dois a bordo, chame torre, acionamento táxi. Dois a bordo, desce via chegada Maria até 2000 pés, informe no localizador com 1015, no caso 5. Desce via Mari 2015, solicita efetuar o R-Nave para pista no zero. Descendo para 2500, após etapa, Serra Vida 366. 2500 após estado de serviço 366, 3602. Local, Vera Cruz, sobrevoo TGL, decolagem 17, curva direita, controle 1935, torre 18612, transponder 0151. Autorizado, reporte táxi, o Papa Tango Bravo, XA Foxtrot. OTAN 3663, capacidade de ataque Delta pronto para decolagem. OTAN 3663, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Alin decola 1-0, 3663. Diga, tá 3663. Infelizmente, vamos precisar manter uns 30 segundos aqui a posição aqui. Ciente. Obrigado. Para pushback, acionamento, agora 60583. Dado, alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-4-0 graus, 1-1 nós. Oi, tio, seu, quando pronto, precisa alinhar e decolar a pista 1-0, obrigado, viu? Juliette Serra Tango fazendo desvios aí para informações. Não, tá aí, tô passando a radial 017. 0 no 7 ou a 3 no 7? Não, 0 no 7. Comandante, se a Tango assim que possível, informe estimado para o pouso. Vai chamando aos 2-0 da frase. Aos fundo 3-2-0, controle gente. Hoje, tia. Alô, Salvador, muito bom dia. Chanel 63, o nono, Cinti da Lima. Por gentileza, poderia coordenar junto ao centro 340 para Guarulhos? 319, 34 Guarulhos, aguardo coordenação e cópia. Ok, aguardando. Tem a saída prevista para o 6319? Qual é a rota que o senhor preencheu? É pela Upper Whisky 58. Pela 58, saída Gole. Saída Gole. No 3663, decolado aos 27, controle 119, decimal 35. 935, boa, bom domingo, 3663. Golf Oscar Quebec. Golf Oscar Quebec, mantém escuta. 3663, Vagoli, sobe em 7 minutos, 180. Sente, inicialmente com 80, 3663. Salvador, bom dia, 9030, tá ciente da Lima, autorização Galeão. 9030, Galeão, 38, número 2 para a cópia. Guarda. Autorizado a nível de voo 340. 340 é autorizado, 3663. Manotaxi, eu vou no 605, 166, 166, a bordo, 3h48, retornando Campinas. 3859, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 140 graus, 109, ajuste 10, 16. 16, alinha decolada 10, 3859. Dizendo 160, frente da Lima. Acione identificação, desça para 050 na chegada Mari, Webjet 673. Identificou 050 na Mari, 672, Webjet. Chanel 6311, pronto a cópia? Pronto, prossiga. 6311, está autorizado Guarulhos, nível 340. Aerovia Upper Whisky 58. Decolagem 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1935, torre 1862, transponder 5541. Autorizado então para o Chanel 6311, 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky 58. Decola, curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle de 71935, torre 11860 e transponder 5541. O Chanel 6311. 6311, correto, reporte pronto, portão 1. Reportará quando pronto, 6311. Golf, Oscar Quebec, prossiga. Muito bom dia, senhor. Golf Oscar Quebec, parte número 3, solicita autorização para reboque até o ping número 3. Tango Bravo XA Foxtrot, desconsidera, autorizado a alinhar e manter, pista 17. Pushback, reporte para ingresso no Pationa. Oscar Quebec, sim. Foxtrot. 9030, pronto pra copiar? Pronto, 9030. 9-0, autorizado Galeão, nível 380, aerovia peso Luno 4. Decolagem no zero, curva direita, saída da El, transição Blast. Controle 1935, torre 1862, transponde 5523. Autorizado 380, Galeão, aperto Luno 4, decolagem da El, transição Blast, decolagem no zero, curva direita, controle 1995. Torre 1186, transponder 5523, voo 9030. 9030, correto, reporte pronto, portão 9. Objeto 6726, desce para 3.000 pés, 1.0, Lula 5, reduz para 2.209. 3.015, 2.20, 67, 2.000, objeto. 7, nós, ajuste 1.0, 1.5. Autorizado alinhar e decolada, 1.0, 1.605. A partir dessas marcas da delta direita, que é os 1.200 metros, a menos? Afirmo. TAM 3663, Chame Recife 128, decimal 8. 1288, TAM 3663, um ótimo domingo. Objeto 6726, vetor de sequenciamento, vem na PRO 020, limite ao curso do localizador. 020, reputado pelo LOC, 6726, objeto. Tango Bravo X-ray Foxtrot, autorizado decolar pista 35, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado decolar pista 35, vento 09 nós. O Gol 1605 decolado aos 34, controle 119 decimal 35. Bom dia. Bom dia, Gol 1605,